escolha antes do fim. Abra sua porta para o certo. Tampe as goteiras que caem do seu teto. Não deixe ninguém estragar nada na sua vida. Em poucos minutos ela ficará perdida. Eu também não acreditava nessa ocasião. Sempre tem mancada. Qual é a sensação de dormir e nunca mais acordar? Foi pro futuro e sabia que ia se matar. Nostálgico pra muitos, aqui seria trágico pra outros. Idiota, mais um louco. Não sabem, ou finge que não sabem. É traído mesmo assim, tá lado a lado com a pilantragem. Ele sofreu, ele chorou, ele parou. Será que ele pensou? Dias que se foram pelo amor. Acelerando a milhão em direção ao precipício. Amor no coração, disposto a qualquer risco. Se entregar de corpo e alma à pessoa errada. Continuando sem pensar, pisando fundo nessa estrada. Olhos vendados, ignora tudo que vê pela frente. Fingindo não saber de tudo aquilo que sente. Fingindo não saber de tudo aquilo que sente. O que a mente demonstra, o coração não compreende. Na segunda-feira, ela tá no banho. Em alguns minutos, ela se trocando. Perfume importado, feito de jasmim, da marca Bulgari. Se olhando no espelho, ela tá feliz, sorri. Resposta ao marido, sair com as amigas, enfim. Decote, uma maquiagem forte na saída do seu lar. Desliga o celular pra ninguém te incomodar. Abre a porta, fecha a porta, vira a chave, liga o carro. Aciona o GPS, ele vai te guiar pro lugar que ela sempre quis estar. Todo dia se gostar, sempre vai voltar. Amor fiel, tá difícil encontrar. Ele sofreu, ele chorou, ele parou. Será que ele pensou? Dias que se foram pelo amor. Dias que se foram pelo amor. Acelerando a milhão em direção ao precipício. Amor no coração, disposto a qualquer risco. Se entregar de corpo e alma à pessoa errada. Continuando sem pensar, pisando fundo nessa estrada. Olhos vendados, ignora tudo que vê pela frente. Fingindo não saber de tudo aquilo que sente. Fingindo não saber de tudo aquilo que sente. O que a mente demonstra, o coração não compreende. Ele já sabe, é traído pelo esposo, seu amor. No seu coração só bate dor. Lembrou dos momentos vividos, tempos com ela que pra ele foram divinos. Ele sofreu, ele chorou. Será que ele pensou? Ela chegou, ele sacou, falou. Tem tudo pra você, deixei de viver por você. Agora é tarde, não merece o meu amor. Mirou, atirou, sua dor naquele instante acabou. Engatilhou, de novo e se matou. Dias que se foram pelo amor. Não existe paraíso pra quem próprio se entregou. Traição, na vida real, achamos tudo isso normal. Ser feliz com a pessoa, que tal? Ser verdadeiro, lado a lado, entregar a chave do coração blindado. Ser correspondido pelo amor é ser amado. Acelerando a milhão em direção ao precipício. Amor no coração, disposto a qualquer risco. Se entregar de corpo e alma à pessoa errada. Continuando sem pensar, pensando fundo nessa estrada. Olhos vendados, ignora tudo que vê pela frente. Fingindo não saber de tudo aquilo que sente. Fingindo não saber de tudo aquilo que sente. O que a mente demonstra, o coração não compreende.